beijando. Os caidinhos vem subindo, rindo. Veio buscar meu dinheiro, nego. Olha lá quem vem subindo, olha. Tô querendo o arrego. Vejo, os caidinhos vem subindo, rindo. Veio buscar meu dinheiro, nego. O ritmo é louco, a noite é chapa quente. Briga de anos que é arrego novamente. Sobe na cautela, pede Cinderela. Comboio pobre quer dinheiro da favela. Governo sobe o morro de rota, tá no comboio. Na atividade os fogueteiros avisos louco. Bandido homem nunca vem em minha cara. Deixa não deixe se deixar, sobe na bala. Que o funk domina, vem do comando é a cria. Salve um bom dia para nós primo barriga. Regra do jogo simplesmente não morrer. E não correr de G3 e de PT. Outra vez a bala come, tem milícia aí na pista. E se acaba, o crime também acaba com a polícia. Mundo do crime, João, vida sinistra. Cheiro de éter, se abrece pra perícia. Estatística, drão. Quem vem sem simbolão, tô no bolão das estatísticas. Mas não coco na mão, tô na batalha de vera. Sobrevivente, não sou ninguém, mas me chamam de frente. Só olha pra frente, nunca olha pra trás. Cê paga 3, eles sempre querem mais. Choque é assim mesmo, eu não posso dormir. Cuidado novamente, Skydinho, vem aí. Quem vem subindo, olha. Tô querendo o arrego, vejo. O Skydinho vem subindo, rindo. Veio buscar meu dinheiro, nego. Olha lá quem vem subindo, olha. Tô querendo o arrego, vejo. Caidinho vem subindo, rindo. Veio buscar meu dinheiro, nego. Noite sinistra, choque, vapor, ligeiro. A cannabis, 47, escudeiro. Bota a cana na escama, na quina da minha treta. Tem 33, na laje de luneta. Menorzada numa frocha, diferente, fortalece. Cê quer dinheiro, então vê se você consegue um repeteco de uma rap. Se não aleja, é febre, tétano. Bate essa carga que o colete não é ferro. Tem cu que fina quando lembra da família. Filho na caixa, 11:30 no Meriva. Tomou bala nele, tem que pôr pra conferir. Ontem o morro chorou por 5 que ele fez subir. Brigadiano, estola boa e sempre tá sem dinheiro. Vem pra esculachar, acelerar, maloqueiro. Quer dinheiro, quer veneno, quer a porra do arrego. Teve o que quis velório e um bom enterro. O meu certo é errado e o errado nunca é certo. Ganha vida no errado, porque nisso eu acerto. Responsa, responsa de qual quebra, de qual ponta. Na mente, coragem é bom pra que a noite é longa. Tem vingança na viela, um homônimo subiu no mesmo nome. Não foi eu pensar o que me atingiu. Tem Patrício envolvido na melissa, eu tô sabendo. Rota tá queimando tela, vagabundo já faz tempo. Do asfalto pra dentro, do morro pra fora. Leve trás, tá perdido, fudido até uma zona. Dedo de gesso faz campana no meu madeirite. Quer sou comigo aqui no morro, quer o morto, vixe. Quem conspira, pira, fica louco na cena. Pelo poder obcecado, o safado te entrega. Preta de malandro, é lugar sagrado. E foi x-novado por mais um otário. Cobrado novamente, sempre é assim. Cuida do sangue bom, os caidinho vem aí. Quem vem subindo, olha. Tô querendo o arrego, vejo. Os caidinho vem subindo, rindo. Veio buscar meu dinheiro, nego. Olha lá quem vem subindo, olha. Tô querendo o arrego, vejo. Os caidinho vem subindo, rindo. Veio buscar meu dinheiro, nego. Olha lá quem vem subindo, olha. Tão querendo o arrego, vejo. Os caidinho vem subindo, rindo. Veio buscar meu dinheiro, nego.